Capítulo 11 Espadas do Sul. O amanhecer surgido nas colinas distantes brilhou sobre as velas de uma pequena embarcação descendo o rio que dobrava uma milha adentro das muralhas da Tarantia e fazia caracóis como uma grande serpente. Esse bote diferia das naus comuns que boiam no amplo Corotas, barcaças de pescadores ou de mercadores carregadas com bens valiosos. Era longo e esguio, com uma proa alta e curva, negro como ébano, com caveiras brancas pintadas ao longo do costado. No meio, erguia-se uma cabine, as janelas rigorosamente mascaradas. Outro barco cedeu um largo ancoradouro ao bote tenebroso, por ser obviamente um daqueles botes de peregrinos que sempre carregavam um seguidor de Azura já sem vida em sua derradeira viagem em direção ao sul, para onde, muito além das montanhas poitanianas, o rio desembocava no Oceano Azul. Naquela cabine jazia indubitavelmente o cadáver do adorador que tinha morrido. Todos os homens estavam acostumados com a visão de tal embarcação e o mais fanático devoto de Mitra não ousaria tocar ou interferir naquela jornada de luto. Qual era seu destino final, os homens não sabiam. Alguns diziam ser a Estígia. Para outros, seria uma ilha sem nome que ficava além da linha do horizonte. Também havia os que mencionavam a terra cheia de mistérios de Vendia, onde os mortos chegavam à sua morada. Mas ninguém sabia de fato. Só tinham conhecimento de que quando um seguidor de Azura morria, o cadáver seguia para o sul pelo grande rio em um barco negro remado por um escravo gigantesco, e nem o bote, cadáver ou escravo tornavam a ser vistos novamente. A não ser, é claro, que certos contos terríveis fossem verdade e se tratasse sempre do mesmo escravo que remava os botes para o sul. O homem que impulsionava esse bote em particular era grande e mulato como os outros, mas um exame mais acurado teria revelado o fato de que o matiz era resultado de pigmentos cuidadosamente aplicados. De tanga de couro e sandálias, ele manejava os remos em longos movimentos circulares com habilidade e força incomuns. Ninguém se aproximou da embarcação porque era sabido que os seguidores de Azura eram amaldiçoados e que aqueles botes de peregrinos estavam carregados de magia negra. Por isso, os homens tiravam suas catraias da frente e resmungavam um encantamento quando o barco negro cruzava sua rota. Jamais sonhariam, porém, que estavam auxiliando a fuga do rei e da condessa Albiona. Aquele bote preto e delgado faria uma travessia por quase 200 milhas até o ponto em que o Corotas pendia para o leste, contornando as montanhas poitanianas. Como num sonho, o panorama em constante mutação ficou para trás. Durante o dia, Albiona permanecia dentro da pequena cabine tão silenciosa quanto o cadáver que fingia ser. Somente tarde da noite, após os barcos de recreação com mercadores descansando em almofadas de seda sob a luz de tochas seguradas por escravos já terem saído do rio e antes que o amanhecer trouxesse os apressados botes de pescadores, é que a garota se arriscava a sair. Então segurava o grande remo engenhosamente preso por cordas na alavanca para ajudá-la a remar, enquanto Conan tirava algumas horas de sono. O rei precisava de pouco descanso. O ardor de seu desejo guiava-o em sua missão e todos os seus músculos latejavam, preparados para o teste brutal. Sem parada nem pausa, eles seguiam para o sul, rio abaixo. À noite, a correnteza espelhava as milhares de estrelas do céu e nos dias em que a luz do sol dourava as águas, deixavam o inverno para trás. Passaram por cidades que pulsavam em vida noturna diante da miríade de luzes, casas de senhores próximas ao rio e pomares férteis. Até que finalmente as montanhas azuladas de Poitã ergueram-se diante do casal, uma após a outra, como baluartes dos deuses, e o grande rio, desviando daqueles penhascos que pareciam torres, ganhava uma força poderosa por entre os morros, sorvedouros e diversas cataratas espumantes. Conan esquadrinhava a linha da margem atentamente quando girou a embarcação, seguindo para um ponto da costa onde uma fatia de terra se projetava para dentro da água e abetos cresciam em um anel simétrico que parecia modelado sobre uma pedra cinzenta. Como esses botes descem aquelas quedas que ouço rugir logo à frente de nós vai além do meu conhecimento. Ele grunhiu. Adratos disse que não haveria problema, mas não há onde parar e garantiu que um homem estaria nos esperando com cavalos. Ainda não vi ninguém. Como a notícia de nossa vinda teria nos precedido, também não faço ideia. Conan atracou e amarrou a proa em uma raiz no formato de arco que havia na parte baixa do banco de areia. Em seguida, mergulhou lavando a tinta marrom de sua pele na água e emergiu gotejando em sua cor natural. Da cabine apanhou uma vestimenta de malha aquiloniana que lhe foi entregue por Adratos e sua espada, enquanto Albiona vestia roupas adequadas para uma viagem pelas montanhas. Quando Conan voltou a olhar em direção à costa, ficou estático e sua mão buscou a arma na bainha, pois sob as árvores havia uma figura vestindo um manto negro, segurando as rédeas de um palafrém branco e a baia de um cavalo de batalha. — Quem é você? — perguntou o rei. O outro se curvou antes de falar. — Um seguidor de Azura. Uma ordem veio, eu obedeci. — Como assim veio? — inquiriu Conan, mas o homem apenas se curvou de novo. — Eu devo guiá-lo pelas montanhas até a primeira fortaleza poitaniana. — Não preciso de um guia, respondeu Conan. — Conheço bem essas montanhas. — Agradeço-lhe pelos cavalos, mas a Condessa e eu atrairemos menos atenção se formos só nós em vez de acompanhados por um acólito de Azura. O homem se curvou mais uma vez e, dando as rédeas na mão de Conan, subiu para dentro do bote. Desfazendo o nó, ele deslizou pela correnteza no rumo do estrondo distante das cascatas. Apesar de ainda não conseguir ver a cachoeira, Conan abanou a cabeça e ergueu a Condessa, colocando-a na sela do palafrém, montou no cavalo de batalha e avançou em direção às cimeiras que riscavam o céu. A terra que ficava no sopé das altas montanhas era agora uma zona fronteiriça, em estado de tumulto permanente, onde os barões haviam retomado as práticas feudais e bandos de fora da lei vagavam sem estorvo. Poitain não havia declarado formalmente sua separação da Aquilônia, mas se tornou, para todos os efeitos, um reino independente governado por seu conde hereditário, Trócero. O sul já havia se submetido a Valérios, mas ele nem tentou forçar as passagens guardadas por fortalezas onde a bandeira carmesim do leopardo de Poitain balançava como um desafio ao vento. O rei e Albiona galoparam pelas longas encostas íngremes antes do fim do dia. Conforme subiam e ganhavam altitude na montanha, o campo se espalhava como um enorme manto púrpura, granulado pelo reflexo de rios e lagos, junto ao brilho amarelado de grandes pradarias e o reluzir das torres distantes. À frente, em um ponto bem mais no alto, eles vislumbraram a primeira fortaleza poitaniana, um sítio poderoso dominando uma estreita passagem com a bandeira carmesim tremulando no céu azul. Antes que chegassem ao atalho que conduzia até perto da muralha, um grupo de cavaleiros em armaduras saiu do meio das árvores. Seu líder mandou que parassem, repreendendo os viajantes. Eram homens altos com olhos escuros e anéis de cabelos de corvos usados costumeiramente no sul. — Pare, senhor, e diga a que veio e por que cavalga em direção a Poitain. Poitain está em tamanha revolta que um homem em trajes aquilonianos é parado e interrogado como um estrangeiro? Perguntou Conan, observando o outro cavaleiro. — Muitos trapaceiros cavalgam da Aquilônia nos dias de hoje, respondeu o líder friamente. — Quanto à revolta, se você quer dizer o repúdio a um usurpador, então Poitain está em rebelião. Preferimos servir à memória de um homem morto do que ao cetro de um cão vivo. Conan tirou seu capacete e, balançando sua juba negra, encarou o poitaniano, que num piscar de olhos ficou lívido. — Santos dos céus! Ele gaguejou. — É o rei! Vivo! Os demais cavaleiros que também mediam o gigante explodiram de alegria e dispararam feito um enxame ao redor de Conan, gritando seus hinos de guerra e brandindo suas espadas em emoção extrema. Qualquer homem tímido ficaria aterrorizado com a aclamação dos guerreiros poitanianos. — Trócero chorará de alegria ao ver o senhor! — disse um deles. — Sim, e Próspero também! — gritou outro. O general parece envolto em um manto de melancolia e amaldiçoa a si próprio dia e noite por não ter chegado a Valkia a tempo de morrer ao lado do rei. — Agora lutaremos pelo Império! — gritou outro, girando sua enorme espada acima da cabeça. — Salve Conan, rei de Poitain! O clamor e os gritos de guerra assustaram os pássaros de tons alegres que fugiram do arvoredo voando para as nuvens. O sangue quente do sul estava em chamas e eles só queriam ser guiados para batalha e pilhagem pelo seu redivivo soberano. — Qual é seu comando, senhor? — perguntaram em coro antes de um deles fazer um pedido. Permita que um de nós cavalgue na frente e leve as notícias de sua vinda até Poitain. Bandeiras serão acenadas de todas as torres, rosas forrarão a estrada diante das patas do seu cavalo, toda a beleza e nobreza do sul darão ao senhor a honra que lhe é devida. Conan rejeitou a proposta. Quem pode duvidar de sua lealdade? Mas ventos sopram dessas montanhas para os países onde estão meus inimigos, e eu prefiro que eles ainda não saibam que estou vivo. Levem-me até Trócero e mantenham minha identidade em segredo. Então os cavaleiros que pretendiam fazer uma procissão triunfal até a cidade empreenderam uma espécie de fuga secreta, viajando com presteza, sem falar com ninguém, exceto por um sussurro ao capitão de plantão em cada passagem. No meio deles, Conan cavalgou com seu visor abaixado. As montanhas eram desabitadas e somente bandos de ladrões e tropas de soldados cruzavam a paisagem. Os poitanianos que amavam o prazer não tinham desejo ou necessidade de gozar de uma vida escassa e difícil no seio de sua terra. Ao sul, as planícies ricas e belas de Poitain estendiam-se até o rio Alimani, mas além do rio estava a terra de Zingara. Mesmo agora, quando o inverno começava a ressecar as folhas das árvores, a grama rica e alta ondulava a pradaria onde pastavam os cavalos e as cabeças de gado pelos quais Poitain era famosa. Sob o sol, palmeiras e laranjeiras floresciam ao lado de belíssimas torres que douravam os castelos e as cidades. Era uma terra calorosa e farta de belos homens e ferozes guerreiros. Não são apenas as terras duras que dão à luz a homens brutos. Poitain era cercada por vizinhos ambiciosos e assim seus filhos aprenderam a ser intrépidos por meio de guerras incessantes. Ao norte, a fronteira era protegida pelas cordilheiras, mas ao sul somente o Alimani separava as planícies de Poitain das de Zingara, e não uma, mas mil vezes aquele rio tornou-se vermelho. Ao leste ficavam Argos e Ophir, reinos orgulhosos e avarentos. Os cavaleiros de Poitain mantinham seus domínios com o peso e a lâmina de suas espadas e faziam um pouco de comodismo e preguiça. Depois de se apresentar diante do castelo do conde Trócero, Conan acomodou-se em um divã de seda dentro de uma rica câmara, cujas cortinas transparentes ondeavam com a brisa morna. Trócero chegou andando como uma pantera, um homem ágil e ativo com cintura fina e ombros de espadachim. Permita-nos proclamá-lo rei de Poitain! Saudou o conde. Que aqueles porcos do norte vistam o laço que armaram em torno de seus pescoços. O sul ainda pertence ao senhor. More aqui e nos governe entre as flores e as palmeiras. Mas Conan balançou a cabeça. Não há terra mais nobre no mundo do que Poitain. Mas não pode se sustentar sozinha por mais audazes que sejam seus filhos. Ela se sustentou por várias gerações, replicou Trócero com orgulho de sua raça. Nem sempre fizemos parte da Aquilônia. Eu sei, mas as condições não são mais como antigamente, quando todos os reinos estavam rachados em principados que guerreavam uns contra os outros. Os dias do domínio de duques e cidades livres passaram. A noite dos impérios está sobre nossas cabeças. Governadores estão sonhando sonhos imperiais, mas a força deles está na unidade. Então vamos unir Zingara a Poitain, argumentou Trócero. Meia dúzia de príncipes luta entre si, e o país está assolado por guerras civis. Podemos conquistá-la província por província e adicioná-la aos seus domínios. Então, com a ajuda dos Zíngaros, conquistaremos Argos e Ophir. Construiremos um império. Novamente, Conan balançou a cabeça. Deixe que outros imaginem sonhos imperiais. Não quero nada além do que é meu. Não desejo governar um império consolidado com sangue e fogo. Uma coisa é tomar um trono com a ajuda de seus súditos e governá-lo com o consentimento deles. Outra é subjugar um reinado estrangeiro e governá-lo através do medo. Não quero ser outro Valérios. Não, Trócero. Serei o rei da Aquilônia e nada mais, ou então não serei senhor de coisa alguma. Então nos lidere pelas montanhas e esmagaremos os Nemédios. Os olhos ferozes de Conan brilharam com apreço. Não, Trócero. Seria um sacrifício em vão. Eu disse o que preciso fazer para recuperar meu reino. Preciso encontrar o coração de Ahriman. Mas isso é loucura, protestou Trócero. As divagações de um padre herético, os murmúrios de uma feiticeira louca. Você não estava em minha tenda em Valkia, respondeu Conan, olhando de forma involuntária para seu pulso direito, no qual marcas roxas ainda eram levemente visíveis. Você não viu os rochedos caírem como trovões e esmagarem a nata do meu exército. Não, Trócero, eu fui convencido. Zaltotun não é um homem mortal, e somente com o coração de Ariman posso lhe fazer frente. Portanto, vou para Cordava sozinho. Mas é perigoso, protestou Trócero. A vida é perigosa, retrucou o rei. Não irei como o rei da Aquilônia ou como cavaleiro de Poitan, mas como um mercenário errante tal como cavalguei por Zingara nos velhos tempos. Tenho inimigos suficientes além do Alimane, nas terras e águas ao sul. Muitos que não me reconhecerão como rei da Aquilônia. Lembrar-se-ão de mim como Conan dos Piratas Barachos ou Amra dos Corsários Negros. Mas tenho amigos também, e homens que me ajudarão por seus próprios motivos pessoais. Uma reminiscência tocou seus lábios que se abriram num leve sorriso. Trócero deixou as mãos caírem em desconsolo e olhou para Albiona sentada em um divã ao lado do Cimério. Entendo suas dúvidas, meu senhor. A condessa disse. Mas também vi a moeda no templo de Azura. Adratos disse que ela datava de 500 anos antes da queda de Acheron. Então, se Zaltotun é o homem retratado na peça, como Nossa Majestade jura que sim, isso significa que ele não é um mago comum, mesmo em sua outra encarnação, pois os anos de sua existência foram numerados por séculos, não como as vidas dos outros homens que não passam de décadas. Antes que Trócero pudesse responder, uma batida respeitosa foi ouvida na porta e uma voz chamou. Meu senhor, capturamos um homem escondendo-se no castelo que diz que deseja falar com seu convidado. Aguardo suas ordens. Um espião da Aquilônia, sibilou Trócero buscando seu punhal, mas Conan ergueu a voz e ordenou. Deixem-me vê-lo. A porta foi aberta e um homem foi emoldurado pelo batente, seguro em ambas as mãos por homens armados. Era magro, com um manto escuro e um capuz. Você é um seguidor de Azura? Perguntou Conan. O homem fez sinal de positivo com a cabeça e os guerreiros robustos, que pareceram chocados, olharam hesitantes para Trócero. A palavra veio do sul, disse o homem. Além do Alimane, não podemos ajudá-lo, pois nossa seita não vai além do sul, embora se alastre em direção ao leste com o Corotas. Mas esta foi a notícia que escutei. O ladrão que pegou o coração de Ariman, de Tarascos, nunca chegou a Cordava. Nas montanhas de Poitan, ele foi morto por ladrões. A joia caiu nas mãos do chefe dos malfeitores, que, sem saber de sua verdadeira natureza e tendo sido perseguido após a destruição de seu bando por cavaleiros poitanianos, vendeu-a para Zoratus, um mercador de Kot. Ah! Conan estava de pé em regozijo. E quanto a Zoratus? 4 dias atrás, ele cruzou o Alimane, indo para Argos com um pequeno grupo de servos armados. Ele é um tolo de cruzar Zingara numa época dessas, disse Trócero. Sim, os tempos são difíceis além do rio. Zoratus é um homem destemido, mas também muito imprudente. Ele está com pressa de chegar até Messantia, onde espera encontrar um comprador para a joia. Talvez espere vendê-la finalmente na Estígia, ou quem sabe tenha adivinhado a verdadeira natureza do coração de Ariman. Seja como for, em vez de seguir a grande estrada que margeia as fronteiras de Poitan e desemboca em Argos, longe de Messantia, ele descreveu uma linha reta para o leste através de Zingara, seguindo uma rota mais curta e direta. Conan golpeou a mesa com o punho fechado e a grande prancha tremeu. Por Krom, a sorte finalmente lançou seus dados para mim. Um cavalo Trócero e o chicote de um homem livre. Zoratus tem uma boa vantagem, mas não longa demais para que eu o alcance, nem se for preciso segui-lo até o fim do mundo.